cedinho fazer um lanchinho, laranja, café, leite bom. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado, uma baita pintada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrado, uma baita pintada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobra faz mal? Mas que comilão! Morango, suspiro, pudim e manjar.